ninguém comprava jornal lá em casa, então eu nunca tive contato quando era criança com a página de tiras, de tirinhas do jornal, sabe? Isso era só em jornal pago normalmente. Ah. E existia mesmo, né? Uma página que às vezes vinha até algumas palavras cruzadas, algumas coisas, mas tinha tirinhas, né? E nos anos 70, 80 e tal, era uma página gigantesca, com 10, 15 tiras, né, de personagens diferentes. Era, normalmente era uma parte de entretenimento. Exatamente. Eles falavam da TV e tinha uma página que era com tiras. Dependendo do jornal, tinha um monte de tiras de vários tipos. Outros era só uma, duas. Eu acho que esse, de repente, pro pessoal mais novo, é que eu não sei com vocês aí, porque aqui a gente tem mais ou menos umas gerações um pouquinho diferentes. Sim. Mas assim, o que eu mais tive contato com tiras de jornal, se eu for ver, era em prova de português na escola. Ah, é verdade. Colocavam, sei lá, tipo, tirinhas da Mafalda Interprete. Sabe? Ah, pra você, pro pessoal entender, acho que é o mais... A tira, pra que se tem alguém que não sabe o que é... É basicamente aquela última página das revistas da Turma da Mônica, aquela exato. Piadinha. Sim, sim. Aquelas só três. Que lá era vertical e normalmente a tira é na horizontal. É, são mas três é a mesma quadrinhos. Coisa. É a mesma três coisa. Quadrinhos e formam uma historinha lá, uma piada rápida pra terminar a revista, no caso lá. E assim, todo mundo conhece Garfield, conhece Calvin assim. E etc. E é, tudo era tira, né? O próprio Valente, né? Do Vitor Ferrer. É, o Valente do Snoopy. Do Charles. Não o do de Santos, do Charlie Brown lá, o outro do Charlie Brown. Charlie Brown que presta. Então, assim, o Homem-Aranha e outros heróis também tinham tiras, né? Tinha. Sim. Cara, era de muito personagem diferente. Era Tarzan, tinha, Dick Tracy. Ah, sim, é. Era um monte de coisa. O Donald, o Mickey começou nas tiras, os quadrinhos Disney, que eu acompanho mais atualmente, eles começaram nas tiras de jornais. A própria Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica começou com as tiras do Bidu, depois surgiu Franjinha e era na... Acho que foi na Folha de São Paulo, né? Que na época tinha Folha da Manhã, alguma coisa assim. Tem várias revistas em quadrinho que elas começaram como um suplemento do jornal, né? Tinha as tiras e aí no domingo, por exemplo, vinha uma revistinha junto e tal. Então, uhum. O cara que falou que não tinha costume de comprar jornal, eu também não. Eu comprava jornal de vez em nunca, tipo, quando o Corinthians ganha, ou seja, de vez em nunca. mas eu teve uma época que eu comprei bastante jornal nos dias de domingo, que os jornais aqui, pelo menos aqui em São Paulo, esse jornal, eles tinham as coisas de fazer, tipo, uma coleção dentro do jornal. Fascículos. Ah, sim, fascículo de dicionário, fascículo de Atlas. Cada semana, cada domingo, vinha um pedaço do livro pra você montar. Vinha a primeira capa dura e depois vinha, tipo, vários pedacinhos pra você montar ao longo dos, sei lá, 6 meses. Aí eu comprava alguns jornais nos domingos só. É, e é interessante você falar dos domingos, porque normalmente, domingo, a parte da diversão, ela tinha até um pouco mais de era alegria de destaque. Também. Era alegria. Diversão e alegria. Tanto que é muito comum, a gente vai até comentar um pouco disso aqui, que as tiras de domingo, normalmente, elas são mais caprichadas, né? Às vezes elas são maiores, ou várias vezes elas eram coloridas, enquanto as outras não eram e tal. Então era um pouquinho diferente aí as tiras de domingo, né? Mas sobre o Homem-Aranha em si, né? Isso, como a gente falou, era muito comum antigamente, né? Até ali pros anos 90 ainda era bem comum ter tira de jornal e tal, mas nos anos 60, 70 e antes era muito comum. E o Stan Lee, ele tinha essa vontade, né? E fez uma primeira tentativa lá em 1970, ele e o Romitão, né? O John Romita Sênior. Ah, o Romita acabou... Talento, sim. Que acabou não indo pra frente, né? Você até viu, né, Magari, alguma coisa sobre... Parece que depois eles publicaram isso em algum foi mais especial. Um programa, alguma cheira, mas essa primeira versão mesmo, o pessoal achou que não ia pegar muito bem, não ia dar muito retorno, que o pessoal tá acostumado com revistas mensais, no caso... Acompanhar todos os dias, diariamente, só ficou meio com o pé atrás. Aí acabou que em 77, né, em 3 de janeiro de 77, eles retomaram essa ideia e o negócio foi pra frente e durou até 2019. Sim. É impressionante, cara. Diariamente, é impressionante. Né? Eu não sei se teve algum período, assim, período sem tiras eu sei que não teve, agora eu não sei se pontualmente teve dias sem tiras, mas a gente pode considerar que foi ininterrupto. Sim, acho que Eram casos, assim, bem pontuais, sabe? É, não tenho certeza, mas, por exemplo, assim, sei lá, um jornal falando do 11 de setembro, lá, quando aconteceu. E daí não tinha espaço pra ficar colocando tirinha de humor, talvez, né? Talvez até. Só algumas ocasiões muito especiais, talvez não tivessem as tiras, né? Mas não conseguimos confirmar aqui pro programa. É, e mesmo assim, eu acho que tinha, porque o jornal, ele tem uma estrutura muito... É, normalmente, o jornal tem uma estrutura bem organizada, assim, de ter a parte de política, a parte de esportes, a parte de moda e tal. Então, assim... Mesmo num atentado tal, eu acho que ainda teria os outros cadernos. Né? Ah, pode ser. Mas, e sem contar que eles tinham um método de produção assim, né? Que meio que eles fazem várias de uma vez, né? Eles fazem como se fosse uma história normal. Eles pegam lá, sei lá, um monte de página, faz, e depois eles só recortam e publicam em pedacinhos. É praticamente isso. Só que a gente vai ver que o formato em si da história é um pouco diferente, né? Mas, assim, mas é. Sim, mas é basicamente... A produção, eles pegam, tipo, no começo do mês, eles fazem como se fosse uma revista. Uma revista tem 24 páginas. Aí eles fazem, tipo, sei lá, não um número, mas faz uma quantidade de páginas pro mês inteiro e depois vai publicando o resto do mês. E é interessante que, assim, as tiras, elas são um pouco diferentes, né? O tipo de publicação. Então você tem uma empresa que é responsável pelas tiras, né? Elas iniciaram pela Register and Tribune Syndicate, que foi de 77 até 85. Eu vou falar todas aqui primeiro e depois eu vou comentar o que eu quero. Aí ficou em 86 com a Coles Media Company, e de 87 até hoje com a King Features Syndicate. Basicamente, o que essas empresas fazem é licenciar as tiras para jornais, né? Então, assim, não, é diferente de quadrinhos que... Ah, a revista primeiro saiu ali na Amazing Spider-Man, a história primeiro saiu na Amazing Spider-Man 15, por exemplo, e depois foi republicada. Com as tiras é um pouco diferente, né? A Register and Tribune lá no início... Ela falava, olha, tenho as tiras do Homem-Aranha aqui, quais jornais querem? Aí, sei lá, 30 jornais queriam, saía nos 30, né? Então, todos os jornais, entre aspas, têm a edição original, né, da tira. Uhum. É tipo um licenciamento, vamos dizer assim, não é exclusivo de um jornal nem nada. E começou com o Stan Lee, né? E o Romitão. E o Romitão. E é interessante que, diferente dos quadrinhos que tinha aquele Marvel Way, que o desenhista ia lá, desenhava, e o Stan Lee vinha só colocando as falas, o Stan Lee realmente fazia roteiros para as tiras, pelo que eu tava pesquisando. Ele ia lá... o roteirista fazendo roteiro. Pra quem não sabe, a gente já explicou isso outras vezes, né? O Marvel Way é mais ou menos, o Stan Lee chega pro Steve Ditko e fala, tem que aparecer um vilão novo aí, que é o Octopus, ele tem que ganhar os poderes e derrotar o Homem-Aranha no final, beleza? Desenha aí. Aí o cara desenhava, entregava as páginas desenhadas pro Stan Lee e ele escrevia os diálogos por cima, né? Era a forma que eles conseguiam lançar tanta coisa, né? Isso. É mais ou menos o que eu faço aqui no Strip View Classic. Olhando as figuras e dando os diálogos aleatoriamente. É o MacWay. MacWay, exatamente. Mas era mais ou menos isso. Mas o Stan Lee realmente escrevia um roteiro. E é interessante notar que, assim, as tiras, elas não são feitas pra você pegar, sei lá, vou pegar esse arco aqui, sentar e ler ele todo. Não, elas eram feitas num formato em que você leu um monte de coisa no jornal, e aí você chegou na página das tiras e você vai ler uma tirinha de cada personagem. Então você lê um monte de tira lá e tal, amanhã tem mais, entendeu? Ela é quase que um extra do jornal. Sim. Depende. Quando eu falei, eu nunca tive muito tira, costume de comprar jornal, assim. Mas quando eu vou em lugar que tem jornal, tipo, sei lá, cabeleireiro, médico, que tem aqueles jornal, a primeira coisa que eu faço é procurar a parte das tiras e ler. E muita gente fazia também. Não, é, com certeza, mas eu quero dizer assim, a maioria das tiras acaba voltando pro humor e sendo daquelas que cada tira ela se fecha nela mesma. Ah, sim, Gáfio, piadinha. Tal, justamente porque ela não é um formato... que a pessoa, tipo, normalmente, né? Que a pessoa vai acompanhar a história toda ali e tal. Aí, por causa disso, o andamento das tiras, se você parar pra ler na sequência, ele é muito repetitivo, né? É, demora muito acontecer as coisas. É tipo a abertura, basicamente, né? Um roteiro do Bendis. O que eu fiz na abertura foi mais ou menos uma referência a isso, né? Meu Deus, apareceu o vilão? E aí a próxima tira é... O vilão acabou de aparecer, o que faremos? Aí a próxima é... Meu Deus, o vilão apareceu, o que faremos? Não todas são assim, mas aconteceu. A maioria, isso, né? No geral, é tipo assim... São três quadrinhos por dia, normal. Só que basicamente só um desses quadrinhos são inéditos. Porque o primeiro é a recapitulação do dia anterior. E o último vai ser recapitulado no amanhã, tipo. Uhum. Você fica dois capítulos, dois quadrinhos inéditos e um repeteco. É, mais ou menos isso. Aí, assim, tem época que não é tanto assim, tem época que é assim pra caramba, né? Então era mais ou menos esse o formato aí. Tô falando isso que esse é um dos motivos que se a pessoa pega pra ler um encadernado de tiras, fica meio... fica tipo assim, nossa, mas é meio chato e tal. Mas é porque a ideia é ler uma por dia, né? Sim. Mas então, o Stan Lee, ele foi creditado durante todo esse período das tiras. Só que de julho de 2000 pra frente... Na verdade, era o Roy Thomas que escrevia. E ele era ghostwriter. Ficava o crédito. Com a cabeça. Escrevia com a cabeça pegando fogo, sim. Exatamente. Exatamente. Isso acontece às vezes, né? De você continua acreditando fulano como escritor. Isso acontece muito com livro, né? Sim. Mas é outra pessoa. Ah, no próprio Star Wars tem isso. O primeiro livro de Star Wars é escrito lá que o autor é o George Lucas. Só que, na verdade, foi outro cara que escreveu. Voltando para o exemplo que eu dei agora há pouco, antigamente, a Maurício de Souza era assim. O pessoal sim, acha sim, que todo sim. mundo, todas as histórias eram feitas pelo Maurício, todas eram feitas pelo Walt Disney, da Disney. Exatamente isso. Ah. O do Star Wars que eu falei é o Alan Dean Foster. Só comentar quem é para. Ah, enfim. Aquele que tem um tapete, o Alan Dean. Aladdin, ele mesmo. Então. O Romitão, ele ficou ali durante 4 anos, aí depois o Stan Lee convidou o irmão dele, que era o Larry Lieber, porque o Stan Lee é Stanley Lieber, né, se eu não tô enganado. Então, o Larry Lieber, ele convidou o irmão dele, só que ele não conseguia manter a frequência, e acabou que o Fred Kida, que assumiu as tiras de 81 até 86. Depois a gente teve o Dan Barry por um tempo, eu só tô falando um geral aqui pra situar pro pessoal. E aí... Em 86, o Larry Lieber voltou e ele foi de 86 até 2018 com as tiras. Então, cara, é o trabalho da vida dos caras, né? É aquele ganha-pão que tem todo dia, tem um pedacinho lá. É, eu até vi um comentário falando que o que eles recebiam pelas tiras era pouquíssimo. Só que assim, o roteirista trabalhava 2 vezes no mês, basicamente, sabe? 2 dias no mês. E aí fazia tira pra quase 2 meses. Era mais ou menos isso. Ah, e por último também ficou... Cara, fugiu gente. O nome dele. Alex Saviour, que é bem conhecido pelos quadrinhos também, nos anos 90 aí. É, então, o Lieber, ele foi de 86 até 2018. O Saviour, que ele começou em 97 e foi até o final. No início ele fazia... Ele finalizava. É, ele fazia arte final e ele desenhava as de domingo. Só as de domingo. Quando o Lieber aposentou, em 2018... Aí o Alex Saviour que ele assumiu tudo. Então, era assim, né? Tipo, o Lieber de segunda a sábado e o Saviour que no domingo. Lembrando que domingo a tira era o dobro da tira normal, né? Ela tinha 6 quadros ao invés de 3. Normalmente ela resumia a semana e colocava uma coisinha nova no final. E claro, né? Ao longo desses anos teve outros artistas aí no meio, né? Mas, assim... Os principais foram esses. Tanto que o Joe Sinnott, ele fazia arte final também uma época. Ah, sim. Quando precisava de um... Eu acho que no final agora, que agora é 2019, né? É, o Lieber, ele aposentou em 2018. Aí em 2019, o Saviour que desenhava e o Joe Sinnott arte finalizava, eu acho. Porque quando terminou as tiras, os dois fizeram declaração, sabe? O Saviour que e o Joe Sinnott. Cara, o Joe Sinnott, ele... Eu devo estar falando errado o nome dele. Mas ele parou em 2019. Eu acho que ele estava com 92 ou 93 anos de idade. Cara. Nossa, impressionante. Se você é jovem ainda. As tiras vai desenhar. Ou escrever. Cara, é impressionante. O Stan Lee foi... É, ele ficou como editor depois, né? Mas até o final da vida do cara. O Lieber também. O Lieber era irmão mais novo, mas mesmo assim... É, o mais novo devia ter uns 97. Deixa eu ver aqui, Larry Lieber, idade. É, agora ele tá com 89, então ele tinha 87 quando ele aposentou, 86, por aí. É, cara, galera se dedicava mesmo. É, então era mais ou menos esse o formato, né? A gente teve vários artistas, e pra quem tá ouvindo e tá achando estranho a gente falando isso, é porque realmente, né, não saiu no Brasil a maioria dessas coisas, né? Foi... Até saía de vez em nunca. É. É, assim, eu ia comentar mais pra frente, mas o que a gente teve de tira no Brasil? A RGE no almanac do Homem-Aranha dela lá. Ela publicou algumas tiras, e aí ela formatava como se fosse uma revista em quadrinho. Então ela juntava as tiras pra fazer a história. Aí nos anos 90, teve a revista Strip Mania, que tinha algumas tirinhas e tal. Aí teve algumas do Homem-Aranha. Aí em 2007, eu acho, eu posso estar errando o ano, mas deve ser 2007, quando a Panini começou a lançar os encadernados e parou do nada. Ela lançou as tiras do Homem-Aranha, aí volume 1 e 2. Aí nessa daí, ela publicou tudo da fase do Romita, né? De 77 a 81. E aí os fãs brasileiros, eles meio que achavam que só existia isso de tira, na verdade, né? Mas aí tem uma coisa quase que exclusiva do Aracnofan, que eu vou falar, que foi uma pesquisa que a gente fez. É, 2007 mesmo. 2007. É porque saiu Biblioteca Histórica Marvel em 2007, Tiras do Homem-Aranha, Homem-Aranha Grandes Desafios, e aí eu acho que não vendeu bem tantos encadernados, eles pararam. Aí lá pra 2013, 2014, eles voltaram a fazer encadernado. Mas, achismo meu, né? Então, mas aí... É, só que eu tava fazendo umas pesquisas porque eu vi por acaso no Facebook alguém falando assim, as tiras do Homem-Aranha eram legal, eu gostava de ler elas no Globo. Eu tô assim, opa, peraí, o jornal O Globo publicou? Ah, sim. Aí eu fui pesquisar e eu achei a área lá no site do Globo que tem o acervo online do Globo. E aí eu gastei uns dias pesquisando e achei as tiras lá. E são tiras inéditas, elas não saíram dos encadernados da Panini, nem Strip Mania, nem nada. Tipo, saiu na época só. Então existem tiras inéditas que saíram só no jornal O Globo e Folha de São Paulo. É, e eu não sei se tem mais alguma. Pode ter assistido, pode ter em outros jornais aí que a gente não sabe também. Não, exatamente, é. Sim. Inclusive, eu devo ter anotado em algum lugar, mas se eu não tô enganado... Aqui, eu achei. Vou falar só do Globo, que foi o único que eu pesquisei. Eles lançaram várias tiras de 1986 até 87, depois de 93 até 95. Então, várias tiras dessa época aí saíram no jornal. Então, eu queria muito ter acesso a pelo menos um desses jornais, mas achar jornal antigo, eu não faço ideia de qual que é o caminho. Nem sei se acha, porque o negócio é meio que desfaz, né? Ah, não, o jornal é feito pra jogar fora. Exato, eu tinha curiosidade de achar alguma coisa. Até tentei entrar em contato com o Globo, porque lá tinha uns negócios de tipo, comprar material antigo, sabe? Ou, não necessariamente o jornal, mas às vezes acha o... Como é que chama? Não é a placa, mas é tipo um negócio que eles usam pra fazer. Eu tava curioso pra ver se achava alguma coisa, mas não deu certo. Mas enfim, saíram coisas no Globo, Folha de São Paulo e provavelmente outros jornais do Brasil. Se souberem, comentem, né, no programa aí, com tiras do Homem-Aranha, né, que não saíram em outros lugares. É, nessa época que o Eric tava pesquisando, eu também dei uma pesquisada uns dias também. Aí, a gente achou não só do Homem-Aranha, tinha... tiras do Hulk. Isso. Da Marvel, também nos mesmos dias que saía. E era como a gente falava aqui nessa nossa pesquisa, tem alguns dias que a tira não sai. Mas é dias aleatórios, assim. Sai num dia, no outro dia não sai, aí sai no outro. É interessante falar que, assim, além da Marvel, né, o Super-Homem e Batman também tiveram suas tiras diárias, mas também, assim, tinha. Nenhum deles durou tanto quanto a do Aranha durou, né, que foi aí 42 anos. Nesse dia que eu ajudei o Eric, a gente achou nesse arquivo do Globo aí, a gente tinha, além do Aranha, do Hulk, tinha do Batman, do Super-Homem, sim, dos outros personagens também, eu descobri até que tinha do Donald saído. É verdade, é verdade. É engraçado que não tinha as tiras de domingo do Homem-Aranha. Aí eu fiquei na dúvida quando eu tava vendo se não existiam tiras no domingo na época, né, ou se eles optaram por não publicar as do Homem-Aranha. Eu fiquei nessa dúvida, mas eu não achei nos jornais de domingo. De segunda a sábado tinha. E a do Super-Homem que o Maurício comentou, quando ela foi cancelada, eles trocaram ela por uma da DC no geral. Eu não sei como é que chama, Greatest Heroes, não sei como é que chama. É DC, ninguém importa. Mas é que ela tem um termo que ela usa para os heróis dela. Tem. Tipo, os Vingadores são os heróis mais poderosos da Terra? É World, tipo, né? É World alguma coisa. É Greatest, alguma, sei lá. Enfim. Greatest Bushes in the World. Teve esse comentário que talvez a do Homem-Aranha, quando fosse cancelada, poderia virar alguma coisa assim. Foram esses artistas ao longo de todos esses anos, né? E eu acho que a gente pode comentar sobre as tiras em si, né? Qual que era o formato delas, mas não o formato em si, mas tipo o estilo das tiras, né? É assim, eu já vou até adiantar que elas eram formadas por arcos, né? E não era assim, ah, uma tira e vai 42 anos parecendo sitcom. Não era bem isso, não. Mas ela tinha arcos fechados, né? E cada arco, normalmente, ele durava de 8 a 12 semanas, ou seja, 2 a 3 meses, né? Mas teve uma... Oh, eu não me lembro que história agora, mas uma história específica ali chegou a durar 7 meses. Exatamente, exatamente. Então, assim, normalmente, né? E aí a gente pega aí 8 a 12 semanas. 8 semanas, a gente tá falando de... 4 meses. 2 meses. Sim, sim. Não, mas eu... 8 semanas? Aqui, 8 semanas é 4 meses, 2 meses. Fazer uma continha rápida aqui, ó. 8 semanas vezes 7 dá 56 tiras, ok? Dessas 56, 8 são de domingo, entre aspas. Então, 48 tiras de segunda a sábado. Deixa eu só fazer a conta aqui. Vezes 3... me embolei na conta. É que eu queria fazer mais ou menos aqui o quanto que seria isso se fosse no formato quadrinhos, entendeu? Então, se a gente for olhar, dá mais ou menos 64 linhas de 3 quadrinhos, ok? Se a gente considerar que uma página em formato americano, ela teria, tipo assim, 4 linhas de quadrinhos, não sei se vocês concordam comigo, mas mais ou menos isso, tipo... Sim, 4 linhas. Mas normalmente 4 linhas é 2 quadrinhos, né? Então vamos considerar 3. Isso daria 21 páginas. Dá um quadrinho. Uma revista em quadrinho. 2 meses de tiras dá uma revista em quadrinho, mais ou menos. Uhum. Então, só pra ter uma ideia aí, mais ou menos, do tamanho, né? Tipo, nossa, mas 2 meses acompanhando a história? Cara, é o equivalente a cerca de 20 e poucas páginas de uma revista em quadrinho normal. Então, parece muito, mas é porque é pouquinho mesmo por dia, né? É tipo uma história a conta gotas. Sim. É uma história em doses homeopáticas. Exatamente, exatamente. Com a diferença... É tipo o Goku atravessando o caminho da serpente. Exatamente. Não, e é engraçado que eu achei que daria até mais. Achei que ia dar tipo umas 40 páginas e tal. Eu fiz a conta, deu tipo 21. Exatamente um quadrinho. Mas, enfim. Uma coisa que tem um pouco diferente nas tiras, né? Que quando você pega pra ler, você repara. É que elas têm um clima mais leve, né? Não sei se vocês concordam comigo. Ah, sim, sim. Diferente de um quadrinho que, por mais que ele seja infantil... É mais para o público infanto-juvenil. Jornal, você não tem como... Ah, vou vender esse jornal aqui, mas o moleque de 4 anos lá não vai poder pegar. Não tem esse controle de para quem vai vender as revistas, para quem não vai. Ela tá lá para a família toda. Sim, sim. Então você não pode mostrar, sei lá, estão pensando em alguma coisa... Água Stacy quebrando o pescoço. Sim, no jornal. E também, assim, a pessoa não vai, não necessariamente vai estar acompanhando tudo, né? Então, eles mantêm a história mais simples, fácil de entender. E é meio que qualquer tira que você pegar ali, você pode começar a ler do meio da história que você entende, né? Sim. Então, elas não tinham tramas muito complexas nem nada, não. Era basicamente o Peter e a Mary Jane andando por algum lugar, e aí aparecia um vilão e ele tinha que lutar. E às vezes, quase sempre, o vilão queria levar a Mary Jane pra ser a noiva dele, sabe? Eram umas paradas assim. Eu ia dar um exemplo bem mais assim, tipo, bem mais simples. As tiras eram tipo, o vilão aparecia, eu vou dominar o mundo. Aí o Peter via aquilo, se vestia de aranha, eu não vou deixar você dominar o mundo. E isso era 2 meses. É tipo isso. Então, o formato era mais ou menos esse aí e tal. Só que, assim, existem alguns pontos pequenos, né, que as tiras, elas meio que intercalavam um pouco com os quadrinhos, né? Eu acho que os 3 principais que a gente pode destacar é o casamento com a Mary Jane, que aconteceu primeiro nas tiras, inclusive. Inclusive, aconteceu nos quadrinhos porque ia acontecer nas tiras. Pois é, né? Tiveram que correr. E a gente comentou, eu acho que eu não tava no programa, mas no Tweep View 223, pelo que eu tô vendo aqui o número, a gente fez aquele programa que a gente falou de versões alternativas do casamento. Ah, sim. E aí foi comentado esse das tiras. Eu acho que lá vocês falaram isso, né? Que nas tiras tinha essa ideia e aí o quadrinho seguiu. Sim. Fica aí a recomendação. Se eu lembrar, vai estar no post. Se eu não lembrar, Tweep View 223. Só achar. Inclusive, essa é uma das histórias que saíram no jornal O Globo. Olha só. Outra coisa que teve também, né? Outra que foi relacionada com os quadrinhos, mais ou menos, foi aquele crossover com os X-Men, o The Mutant Agenda. E aí teve também nas tiras. Aconteceu ali nos anos 90. Exatamente. Inclusive, comentamos recentemente no Tweep View Classic também. Exatamente. E outra coisa que aconteceu já nos anos 2000 foi que nos quadrinhos o Peter fez aquele pacto com o Mephisto lá, que apagou o casamento e tudo. E aí eles meio que, tipo assim, ah, vamos pegar as tiras e, tipo, vamos, tipo, voltar. Não é voltar no tempo, mas eles meio que fizeram um Brand New Day lá também, sabe? Só que como a repercussão foi tão ruim das histórias da Marvel mesmo, aí no final do arco, nas tiras, eles falaram que era só um pesadelo do Peter, e aí ele acorda e tá Mary Jane saindo do banho lá e tá tudo... Tiras, sinal demais, quadrinhos. É curioso que quando o Magaren vai lembrar, quando o Arachnofan começou, a gente publicava as tirinhas, né? A gente pegava lá fora, traduzia e tal. A gente começou justamente porque saiu uma notícia falando que nas tiras eles tinham desfeito a parada do pacto. E aí a gente começou a traduzir dali pra frente, né? E publicar no site. Então foi nessa época aí que eu descobri na época que existiam tiras do Homem-Aranha ainda. Isso foi em 2000 e nem 12. Lembro. É, 2012. Foi quando eu comecei. A primeira coisa que eu fiz pro site foi traduzir essas tiras aí. É, engraçado. Eu acho que a gente começou a colocar no site em 2012, mas eram tiras de 2009. Tenho quase certeza. Ah, sim. Tava atrasado. É, foi alguma coisa assim. Tanto que a gente conseguia traduzir várias, né? A gente tinha... Pegava um pacotão, as tiras da semana. Então, é mais ou menos o que eles faziam pra escrever. Fazia, escrevia uma vez por semana, traduzia já tudo. Era isso mesmo. O que mais que vocês lembram das tiras? Assim? Eu tenho lido mais as atuais, mas as antigas aconteceu exatamente aquilo que eu comentei mais cedo. Eu peguei pra ler, mas ler na sequência é muito cansativo. É, você pega o encadernado que a Panini lançou lá em 2007, você vai ler, meu Deus, parece que você tá lendo... De novo, vou ter que citar ele aqui de novo, uma história do Bendis. Não acontece nada, né? Quando acontece, enrola. Aliás, foi uma das coisas, uma das poucas coisas que eu posso, que eu não tenho medo de falar, genial, ligar ao nome do Dan Slott, foi no Aranha Verso, essas tiras aí. Sim. Que no universo das tiras lá, o Morlun chega lá, é Morlun. É. O Morlun chega lá e fala, ah, agora eu vou te pegar, o Aranha. Sim, ele vai me pegar. Aí no quadrinho de baixo, assim, na linha de baixo. Ele falou que vai te pegar. É, mas eu acabei de falar isso. Sim, você me falou que vai me pegar. No outro quadrinho. Ah, pô, você viu o Mary Jane? Ele falou que vai me pegar. Vai lá, quer saber? Vai a merda. Fui. Não, primeiro o Morlun, ele faz aquela conclusão mega embasada. Meu Deus, esse universo, como assim? Parece que as ações levam muito tempo para acontecer, como se o tempo passasse mais devagar. Aí ele pede pra aquele mestre tecelão lá, tira ele daquele universo e fala assim... Corta a ligação aí, eu nunca mais quero entrar nesse lugar. Pra você vai ser mais sofrido ficar vivo do que morrer. Cara, e realmente, aquela... foi muito bom, cara, essa referência da tirinha. Essa tirinha, essa história aí foi bem sacada. Acho que até, assim, talvez tenha sido contato aí de alguns leitores mais recentes com as tiras, né? É, mas muita gente nem entendeu assim, a piada, essa piada. Passou batido totalmente essa parte. Sim. Não, e é legal mesmo. É engraçado que em Spider-Verse as melhores coisas são tipo esses spin-offs, essas coisas sim, assim, sim. Né? É onde eles se forçam um pouco pra pôr o roteiro. Tanto que aquele Edge of Spider-Verse lá, que tem aquela versão meio de terror do Homem-Aranha, muita gente não gostou e eu achei mó legal. Justamente por ser diferente, sabe? Uma que. Sim. É sim. Que ele tipo, tá meio amaldiçoado, assim. Enfim. Eu tava folheando aqui, tem uns encadernados atualmente lá nos Estados Unidos. A IDW tá publicando todas essas tiras que saíram em jornais. Não só Homem-Aranha, todas as tiras, uma história, uma coleção chamada A Liberty of American Comics. Ela tá publicando vários encadernados. Aí eu tô vendo aqui a lista, tem Popeye, tem Tarzan, tem o Homem-Aranha, aí tem o do Batman... Tem o do Super-Homem, que não por coincidência é escrito por alguém chamado Boring. Tem os Art, o Dick Tracy, não é Fantomas, caramba, é Space Ghost. Tem um monte de que eles estão publicando encadernados por ordem. É do Homem-Aranha, eu acho que saíram uns 5 volumes já. Do Donald saíram 5 dos normais e acho que 2 das dominicais. Ah, eles lançaram separado? Foi. É, faz sentido, né? Porque lá não é sequencial, né? Ah. Igual a do Homem-Aranha. A Panini, ela lançou esses dois encadernados que a gente comentou, né? É, que meio que equivale ao primeiro e o segundo da IDW. A divisão sim, sim. É mais ou menos a mesma. Então a IDW já chegou em 85, eu acho, com as tiras. É, torcer pra continuar, né? É interessante também que como é uma tira de jornal, né? Ela era preto e branco e tal. Era bem comum a de domingo ser colorida. Mas, no geral, as tiras eram preto e branco. E de 2000 pra frente, né? Eu não sei a data exata de corte aqui. Mas elas passaram a ser tiras totalmente coloridas, né? Porque... Porque acho que também passaram pra internet. Exato, é isso que eu ia comentar. Que, assim, provavelmente as que saíam em jornal ainda, provavelmente seriam ainda eram preto e branco. Mas as de que eles também publicavam na internet, aí já era colorida, né? Então, as atuais, vamos dizer assim, elas são... Você acha elas todas coloridas. Então, tem alguns personagens, né? Não só, alguns eventos eles são diferentes nas tiras, né? Antes de falar dos personagens. Alguns eventos eles são um pouquinho diferentes. E igual a gente falou, né? Eles... É um universo à parte. Então, sei lá. Numa tira... Vou chutar aqui aleatoriamente, tá? Numa tira de 1999, o Peter encontra o Demolidor e ali que ele descobre a identidade um do outro. Sendo que nos quadrinhos isso já tinha acontecido, entendeu? É, outro universo. Acho, inclusive, que o Demolidor foi um dos últimos que o Aranha demorou a encontrar aí nessas tiras. Sim, eu, sim. Quando eu tava pesquisando, eu vi alguma coisa passando aleatoriamente aqui. O Demolidor foi o relativamente mais recente que ele encontrou. Ah. E os X-Men, se não me engano, foi em contração dos anos 90 naquele arco lá que a gente falou da Mutant Agenda. O pessoal tava falando que eu tava vendo na internet que um dos maiores inimigos do Peter desse universo são tijolos, porque direto acontece nas histórias de bater um tijolo na cabeça dele. E ele apaga. Caramba. E quase toda vez que eu paro pra ler alguma tira, tem algum vilão que tá querendo levar Mary Jane como noiva. É por isso que eu comento, eu citei isso. Eu tinha listado mais ou menos os arcos, pelo que eu vi, deixa eu ver aqui, eu acho que eu até tenho esse... deixa eu ver aqui. Claro que tem. Foram mais ou menos. Caramba, tem um arco que chama The Mole Man, que é o topeira. Loves Aunt May. Ama Tia May. Olha, Morbius, o nome de um arco aqui, Maurício, de 2012. Mal posso esperar pra não ler. Aparentemente, pelo que eu tô vendo, foram 100 arcos de histórias. Então é bastante coisa aí que rolou. Bom, são o quê? 77 a 2000, a 2019? De 77 até 2019 são 100 arcos e a quantidade de tiras por arco ela foi aumentando nos últimos anos, mas lá no início variava de 50 a 90 tiras cada arco, só que pelo que eu tô vendo aqui dos anos 90 pra frente começou a ser uns 150 e lá nos anos 2010 já era tipo assim 200 e tantas tiras um arco, sabe? Nossa. Então é por isso que parece que seriam mais arcos de histórias, mas não são. É interessante. É muita coisa. Eu tenho vontade de ler algum dia esses negócios tudo. Mas tem que ser devagar. Mas então, a gente tava falando aqui, né, das diferenças. E tem alguns poucos personagens que são exclusivos das tiras, né? Um deles, que tá já no primeiro encadernado, é aquele Crotalus. Que não é o do Capitão América, né, Magari? Não. Ninguém conhece o Capitão do Capitão América. Ele só apareceu no arco lá do Mark virei pó dentro das tiras, dentro das revistinhas, Grunewald. Porque eu não consigo mais olhar pro nome do Mark Grunewald sem lembrar que quando ele morreu ele virou cinza e foi misturado às tintas da revista. Meu Deus. Ah, isso é sério. A cinza dele foi jogada na tinta que fazia a revista do Capitão América lá. Eu já ouvi falar desse negócio. Então, é que tem lá, aqui Crotalus é o nome de uma cobra, de uma espécie de cobra. Aí lá na. Mas esse aqui surgiu primeiro, em 77. O do Capitão América dos anos 80, que é quando a Sociedade da Serpente estava mais em alta. Exatamente, tem o arco com esse cara aí, né? Que é uma espécie de lagarto, só que em vez de ser lagarto, é um homem cobra. É tipo o cobra lá nos quadrinhos, tem o cobra. E aqui tem um cobra legal que eu tava pegando aqui pra dar uma folheando a revista e a primeira aparição dele, quando ele aparece, ele tá disfarçado daqueles homens sanduíches, sabe? Que fica na frente da loja, com as placas na frente. Aí o pessoal tudo acha que ele tá só disfarçado. Só uma fantasia ridícula. Tem um outro personagem que chama The Protector, que ele é... É tipo um... Pode falar. Eu esqueci o nome dele, do Denis. Não é Denis. O ator. Denzel. Denzel, Washington. É outro protector. Esse daí eu nem pesquisei muito sobre ele, mas ele parece ser um bandido lá que cobra dinheiro pra proteger a galera e tal. Mas... é, o protetor. Poxa. É, eu não cheguei a ler muito ele, não. O do Crotalus eu cheguei a ler o arco há muito tempo atrás, e esse do Protector eu não vi nada. É, e eu acho que também já é mais dos anos 90, se não tem nada. Teve uma personagem chamada Carole Jennings, que foi namorada do Peter. Olha só, é uma loira. Uma Gwen Stacy genérica. Exatamente. É. Mas teve essa aí também. E isso é tudo que eu sei sobre ela. Uma Gwen Stacy genérica, como o Maurício comentou. E eu não. Deve ter mais gente, né? Mas assim, o principal que eu vi de diferentes eram esses. Tem alguma história que vocês lembram, que vocês querem comentar, ou alguma curiosidade sobre elas? Sobre as tiras? Eu coloquei o nome Carole Jennings no Google. Apareceu o Marvel Database. Caramba, até a tiarazinha da Gwen Stacy ela tem. Sim, é por isso que eu falei, a Gwen Stacy genérica. Você ia falar alguma coisa, Maurício? Não, das histórias aí, acho que merece destaque. É essa aí do... que vocês já falaram, do One More Day, que acaba e tudo é um pesadelo do Peter. Que eu acho que é como devia ter finalizado o arco nos quadrinhos também. Tiveram uma solução melhor ali. Não, tem um arco, no arco do Rei do Crime, de... nos primeiros arcos, o Rei do Crime Ataque tá primeiro, tá na tira de... cadê a data aqui que eu tinha anotado? Tá aqui, 9 de agosto. É, agosto. 8 de agosto. 77. Tem no arco aqui, o Rei do Crime prende o Aranha e coloca um bracelete sinalizador pra saber onde o Aranha tá. E eles estão tipo combinando... o Aranha tá tipo servindo alguma coisa pro Rei, porque ele tá mantendo reféns. Aí o Rei do Crime quer saber onde o Aranha tá sempre. Ele põe esse rastreador nessa pulseira aí. Aí um juiz lá de Nova Jersey, o juiz Jack Love, ele leu essa história aqui e falou, interessante. Ele levou pra uma firma de tecnologia e assim surgiram aquelas torneiras eletrônicas. Caramba, parabéns. Ele tirou graças a ideia ao Rei do Crime. Graças ao Rei do Crime. Aí, ó, por curiosidade, Magari, eu tô vendo aqui que esse arco do Rei do Crime foi de 4 de julho a 3 de outubro de 77. Durou 92 tiras. Então. É bastante coisa. Cara, 4 de julho, começou no feriado. 4 de julho, exatamente, olha só. Pô, mas que maluquice, cara, não fazia ideia disso aí. Eu também não, eu descobri lendo essa, pesquisando aqui. Muito bom, muito bom. Posso avançar aqui ou vocês querem... Pode. Relembrar? A não ser que você queira fazer igual a tira e ficar voltando de novo. Não, é porque eu não li muito as tiras, assim, então o que eu tenho pra comentar mais são as curiosidades, essas coisas, assim, as histórias em si eu não lembro. As histórias, como você falou, no geral era o vilão aparece, tinha alguma coisa, nos anos 2007, mais ou menos, quando teve Homem-Aranha 3, teve um arco Homem-Areia que tinha alguns detalhes do filme. Ah, tinha verdade. Uma filha do Homem-Areia, etc. Inclusive foi uma das primeiras que a gente traduziu lá pro site. É como se o filme fosse, entre aspas, canônico, né? Sim. Do jeito que eles fizeram, é verdade. Por exemplo, a filha do Homem-Areia é sequestrada e não sei o quê. E ele sempre coloca essas coisas, quando tem alguma coisa em voga. É interessante que os direitos das tiras, se eu não tô enganado, eles eram do Stan Lee mesmo, né? Não era da Marvel. Por isso que a distribuição era separada e ele ficou cuidando disso a vida dele inteira e tal. Então, realmente, era tipo... se você quisesse ver uma coisa que ainda tivesse a essência inicial lá do Homem-Aranha, mais simples, né? Sem muita complicação, meio que as tiras eram o que tinha sobrevivido, né? Sim, sim. E depois que teve a separação lá do Mephisto e tudo mais, até surgir aquele título lá do Renove Seus Votos, as tiras eram o único lugar onde os fãs ainda podiam ler Peter e Mary Jane juntos, né? Exatamente, exatamente. Bom, e a gente falou que as tiras foram até 2019 e não foi encerrado simplesmente porque... cansamos de tiras, né? Como quem tá ouvindo deve lembrar, né? O Stan Lee, ele morreu em 2018, né? O Ditko também, que faleceu no mesmo ano, foi um ano meio triste pra quem é fã do Homem-Aranha. É, em partes, né? Porque em 2018 teve Aranha Verso, teve o jogo de PS4, foi meio equilibrado. É, duas pessoas morrerem e equilibrou. Não, mas assim, foi complicado na época, né? Então, assim, já não era o Stan Lee que escrevia mais as tiras, né? mas ele que era o editor ali ainda e tal. Então, quando ele morreu, o que eles fizeram basicamente foi continuar publicando até onde já tinha sido produzido, né? Porque eles tinham meses lá de tiras já produzidas. E aí elas foram até dia 23 de março de 2019, ali foi publicada a última tira, né? Aí teve várias declarações na época, ficou no ar se elas iam voltar, se ia ficar só um tempo parada e tal. O Joe Sinnott, que fazia arte final, ele anunciou a aposentadoria aí, né? E com 92 anos de idade, como eu tinha comentado. O Savio, que eu acho que ele falou também que ele tinha finalizado e tal. E aí, as tiras, elas não morreram em si, né? Assim, parou de ser produzido e no dia 25 de março, dois dias depois, eles começaram a republicar as tiras. Então, começou a ter... eles pegaram tiras de... Eu não sei, não lembro exatamente qual que foi o primeiro arco, mas é tipo de 2014, por aí pra frente, entendeu? E é interessante que tem um site chamado Comics Kingdom, que é justamente o site que tem os direitos online de distribuição das tiras, né? A dona das tiras é a King Features Syndicate, mas online esse Comics Kingdom ele tem o direito de reprodução das tiras. E aí lá eles sempre deixam as 7 últimas tiras. Você pode pagar, sei lá, uma assinatura de $2 por mês, é alguma bobagem, assim, é muito barato para você ter acesso a todas as tiras do site, ou você simplesmente entra todo dia para acompanhar. E as 7 últimas estão lá. Tanto que no grupo nosso do WhatsApp, todo dia eu pego a tira e mando no grupo, né? Pro pessoal ler. E todo dia é como se eu estivesse vendo a tira do dia anterior. Na verdade, agora que tá publicando a mesma tira todo dia, ninguém nota. Exatamente, olha, assim, essa que é a jogada. Mas aqui, é interessante porque eu leio e publico lá. E quem tá acompanhando, né? A gente tá tendo a mesma experiência que é ler quando o jornal saía. E eu vou te falar que é interessante, cara, a experiência. Pegar pra ler tudo na sequência realmente é chatinho. Mas uma por dia é aquele tipo de coisa que, assim, você não se esforçou nada pra ir atrás, sabe? Tipo, ela tá lá, você lê. Uhum. E aí, tipo, é meio que uma dose diária de quadrinhos pra quem não tem tempo de ler quadrinho direito, sabe? Mais ou menos isso. E isso é interessante porque, assim, eu comecei a publicar uma por dia lá em julho. Em junho, acho, de 2020. E a gente tá lançando esse programa em fevereiro de 2021 e pra mim parece que faz 2 meses que eu tô postando lá. Já faz quase um ano. É porque você ainda tá no mesmo arco. Exato. Não, pior... já acabou um, né? Então, esse que é o pior. Eu comecei a publicar quando tava começando o arco, aí foi esse arco todo e agora tá em outro. Então, em quase um ano, 2 arcos. O arco que tá rolando agora, inclusive, deixa eu entrei aqui no site pra olhar. O arco tá rolando agora. Na tira de hoje, o Aranha tá com o Homem-Formiga preso no gelo e tem o Cabeça de Ovo. Exatamente. Não é gigante, mas é normal e os outros dois estão pequenininhos. Isso. Esse arco tem 126 tiras. Essa de hoje deve ser 80 e pouco. Mas, por incrível que pareça, as tiras estão tipo assim... Não acontece nada, não acontece nada. Depois acontece um monte de coisa nas tiras seguintes, sabe? É depois não acontece nada, não acontece nada. Esse arco tá meio coisa. Mas fica o convite pra quem tá ouvindo. Se tiver curiosidade com as tiras, entra lá no Comics Kingdom. Lá tem tiras de outros personagens também. Aí, sei lá, vê as 7 últimas tiras do Homem-Aranha, por exemplo, pra ver se vocês gostam ou não. Pode ficar acompanhando, né? Todo dia entra lá e olha. Ou se quiser, pode assinar. E como eu disse, eu achei a assinatura extremamente barata. Então, eu acho que vale muito a pena. Por mais que seja... dólares hoje é o quê? R$80, mais ou menos? Coisa pouca. Eu tô até curioso se é $2 mesmo. Mas eu lembro que era coisa barata, assim, sabe? $2 dá R$10, né? Eu acho, brincadeiras à parte, eu acho que é R$10, né? Por aí? Eu acho que é. Por aí. Eu fiquei curioso agora de qual que é o subscribe, deixa eu ver aqui. É R$1,99 o plano mensal, isso mesmo. E o plano anual é R$19,99. Então, R$19,99. R$12 por mês, mais ou menos. R$107,60 por ano, o plano anual. Então, R$107,60. É mais caro que... Amazon Prime. Não, tá. Dá R$8,97 por mês. Ah, então, assina sem medo. Arruma um coleguinha aí, ó. Fica R$4,50 pra cada um. Não, mas assim, independente disso, né? As 7 últimas sempre são de graça, né? É legal. Legal pra acompanhar. Ela tem tem um zilhão de comentários. Pessoal comentando as tiras, ah, não sei o quê. Sim, é. Toda vez eu entro lá, tá a galera discutindo as tiras. É interessante. Um mundo novo. Um novo Paraná. Então, nos Estados Unidos, hoje, o que, que a gente tem, né? A gente tem os encadernados da IDW sendo publicados. A gente tem o Comics Kingdom, como a gente disse aqui agora. Tem um comentário aqui, que o Aranha foi encolhido, né, junto com o Homem-Formiga. O teu comentário aqui, peraí, eu estou confuso. O cérebro do Homem-Aranha da cheira de jornadas foi encolhido, mas aparentemente ter deixado todos os átomos mais perto do outro melhorou, que ele tá mais inteligente do normal. O pior que é, o cabeça de ovo, ele ficou meio burro lá. Ele ia esmagar os dois, aí o Homem-Aranha começou a conversar, e aí o cabeça de ovo parou o ataque e falou: meu Deus, você está escapando? Eu disse: não, cara, termina o ataque. Não, mas o site tem muita coisa, tem Popeye, tem um monte de personagem lá, Flash Gordon. É, eu acho que ela é a Kingdom, deve ser o da King Features que você falou lá. Provavelmente, que como é que chama mesmo? É King Features. É. Sim, eu tô vendo aqui embaixo, lá no rodapé, tem as tiras. Nossa, é muita? Não. Tem Mary Worth, Diário de Pijama, Muntz, que eu não conheço, tem um monte. Ah, tem as tiras, não. Ah, tem. Biro Bailey é o Recruta Zero? Deixa eu ver. É, isso é. Aí, tem lá, dá pra ver Biro por dia. Eu vou começar a acompanhar mais tiras lá. Amazing Spider-Man. Deve ter o do Hulk, não sei. É, Incredible, não sei. Não tem o do Donald, triste. Deve ser outra empresa, mas deve ter um site com as do Donald em algum lugar. Mas o que eu tava comentando, assim, eu não sei em quais, né? Mas muito provavelmente em algum jornal americano também é publicado, né? Não sei. Ah, sim. Já no Brasil, eu já falei no início, mas só recapitulando, né? A gente teve algumas tiras na RGE que saía nas revistas. Deixa eu até ver aqui exatamente qual que era o título aqui, ó. Era Almanac do Homem-Aranha. Na edição 3, 4, 5 e 6 saíram 9 arcos de tiras do Homem-Aranha. Pela Ópera Gráfica, a gente teve Strip Mania 1, 2 e 3 com mais 4 arcos. Na verdade, eu tô falando mais 4, só que... assim, são 4 arcos que não saíram pela RGE. Então, são arcos diferentes. Aí veio a Panini em 2007 e publicou 2 encadernados que englobam tudo que saiu na RGE e na Strip Mania e vai além. E aí agora, em 2021, a Panini tá lançando o encadernado das tiras do Homem-Aranha, que ela tá chamando agora de edição definitiva e tal, que é exatamente o material da IDW traduzido. Até a capa é igual. O formato também, capa dura, é o mesmo das do Donald. É, assim, ela sai um pouco caro, né? Por causa do capa dura e são muitas páginas e tal. Mas ela tem algumas diferenças da edição anterior da Panini, né? A principal é que não é tão pequeno os quadrinhos. A edição de 2007 é bem pequena. É, aquela de 2007 ela é... Ah, acho que pra quem lê a cheira do Valente atualmente é aquele formato um pouco menorzinho assim. Sim, sim, mas eu falo que as letras eram pequenas também, né? Era meio chato de ler. E essa edição nova agora, ela é capa dura e as tiras de domingo são coloridas. É mais caro, mas faz sentido ali, né, de certa forma. E se eu não tô enganado, o primeiro encadernado de 2007 equivale a esse encadernado agora da Panini. Assim, a quantidade de tiras é a mesma. Então fica a sugestão, né? A Panini tá direto aí lançando promoções, cupons de desconto no site dela. Acho que dá pra aproveitar algum pra ir atrás das tiras. Vale mais a pena do que correr atrás desde 2007, na minha opinião. Até porque é difícil achar. Eu perdi o volume 2 de 2007 lá aí. Nunca mais achei. É, o volume 2 virou meio raridade mesmo. É, o volume 2 eu acho que eu ganhei de amigo oculto do site. E numa época que foi antes de esgotar, né? Mas já era difícil de achar. Ah. Agora, o volume 1 eu consegui barato. Ah, joga na cara. Deixa eu ver aqui quanto que foi exatamente. Pera aí, você pediu pra jogar na cara? Deixa eu só confirmar aqui. Tiras do Homem-Aranha. Ah, sei lá. Aqui, ó. As tiras do Homem-Aranha. Submarino. Seu pedido. Tiras do Homem-Aranha. Quantidade, 8. Valor unitário, 50 centavos. Total, 4 reais. Na época do foi o único bug até hoje que eu peguei. as tiras estavam 50 centavos. Aí eu fui lá, comprei 8, né? Oh, vou ganhar dinheiro revendendo e tal. Essa é a expectativa. Realidade, fiquei com uma pra mim e usei o resto na troca, valendo tipo 10 reais cada um. Ok, que eu paguei 50 centavos e ganhei 10 reais. Ganhei 9,50, tá bom. Mas, se eu tivesse paciência pra vender, dava pra ter ganho muito mais, né? Mas é exatamente o que vocês falaram. Era bug que teve na época lá. Eu acho que eu até pedi mais depois. Eu acho que eu pedi mais 2 depois. Enfim. Me orgulho? Não mais. Mas na época era o que tinha. Tem outra publicação da lá nos Estados Unidos que saíram as tiras. Ah, da Ballantine. Ballantine. É o formato. Tem uma tira aqui de 4 quadrinhos. Ué. Essa da Ballantine que você tá falando é a The Best of Spider-Man. Isso, né? Essa mesma aí. Ela publicou. Ela publicou aleatoriamente aqui, 9 A. Eu tenho o primeiro vídeo que eu fiz pro canal do Aracnofan, mostrando um vídeo, um livro lá que eu tenho, é um livro das tiras, e também aleatoriamente, porque começa com as tiras que a Panini publicou, aí pula pra esse do Rei do Crime que não tem no da Panini, aí tem um que não foi publicado, é uma zona. Eles pegam alguns arcos aleatórios, jogam pra cima e publicam. É, provavelmente eles pegaram, tipo assim, histórias consideradas melhores, alguma coisa assim, né? Deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Uma coisa que a gente não comentou é que ele, mais ou menos, na época do Brand New Day, as tirinhas de domingo passaram a ser não canônicas, né? Era uma história à parte, one shot ali, basicamente. E daí, ao invés de levar o nome lá do The Amazing Spider-Man, lá que as outras tiras normais levavam, ela ficou como Spidey Sundays. E daí foi publicada separadamente também na Spidey Sundays Spectacular, lá nos Estados Unidos. Interessante. Aqui, o Magalhães tinha comentado mais cedo sobre... A gente comentou aqui que teve as tiras dos anos 70 e acabou que elas não foram pra frente, aquele negócio e tal. Essa do The Best of Spider-Man que você falou, era que é o livro que eu tenho. Aleatoriamente, é o livro de capa amarela. Sim. Mas o que eu tava falando era uma outra coleção que tem uma capa meio bege. Ah, tá. Colocar Spider-Man Newspaper TPB aí, é o que vai aparecer. Saiu uns 2 ou 3 volumes desse. Entendi. Eu ia comentar, era que lá no início a gente tinha falado que teve as tiras lá nos anos 70 como teste que não foram pra frente. Sim. Só pra complementar o que você tinha falado, teve a convenção lá de quadrinhos, né, que eles fizeram no hotel e tal, e aí eles entregaram a parada impressa, né, tipo o programa da convenção mesmo, e nesse negócio impresso que veio as tirinhas. Eu fiquei até curioso agora com esse programa aí de 75, porque aparentemente são tiras que saíram só lá. É exclusivo. Olha só. O que estou fazendo? Estou vendo se... Não, não posso falar o que eu estou fazendo. Segredo. Segredo. Eu estou vendo... estou vendo se no eBay aqui tem para comprar. Deixa eu só ver aqui no eBay se tem aqui. Onde? Se tiver, os olhos da cara. Mas enfim, eu estou curioso. Eu vou ver se eu acho esse programa aí da convenção para ver quais tiras que eram. É inédito, né? Pois é. E também pra ver qual que era, porque vai que... Ah, não, depois foi republicado em tal lugar, sabe? Às vezes acontecem umas coisas... Bom, provavelmente mas... não. Também acho que não. Mas enfim, esse foi o nosso o programa aqui pra falar sobre as tiras do Homem-Aranha, que a gente tá meio demorando um tempão, né, pra fazer um programa sobre elas e tal. A gente já falou, como o Eric citou rapidamente aí, a gente até já fez algumas coisas sobre as tiras, a gente fez uma do casamento, a gente falou no Trip View lá. Se minha memória não falha, a gente falou um arco que era de Natal, natalino de Natal também. Sim, sim. É, verdade. Falou também. Eu devo ter até anotado aqui, ó, no arco do Kraven. Ah, só que aí a gente comentou só da semana do Natal, de 77. Sim. No pedacinho lá que tinha exatamente o Natal, que ele ia lá pegar o presente, etc. Exatamente, tá. E assim, a gente não sabe exatamente quando nem onde encaixar, mas é possível que a gente fale um pouco das tiras depois, né? É um pouco complicado sendo o formato Trip View Classic, comentando detalhe por detalhe e tal. Mas enfim, a gente pode pensar depois no formato, pelo menos, não sei pra vocês, mas os Trip View meio que é a desculpa que eu tenho pra conhecer as histórias, né? E aí acaba sendo uma forma divertida. Sim. Olha aqui. Eu coloquei o Might Convention, blá, blá, blá, blá, blá, blá, de 75 lá, o programa. Aí o primeiro link foi no eBay, mas já tá vendido, 57 dólares. Ah, Ok. Depois eu vou pesquisar um pouquinho mais para ver se acha alguma referência. É, às vezes acha até algum site com informações e tal. Enfim, a gente vê. Que a ideia do programa era trazer à tona, né, as tiras do Homem-Aranha, porque muita gente não conhece. Quem conhece, várias pessoas do grupo reagiram, tipo assim, o quê? Quando descobriu que tinha mais tiras do que aquelas que a Panini publicou, né? E, tipo, é um negócio que durou 42 anos. Só terminou porque o Stan Lee morreu, né? Tipo, é impressionante, cara. Então, a ideia nossa era essa, né? De apresentar as tiras, deixar a sugestão de ir atrás do encadernado, né? Pra conhecer um pouco mais. E também acessar o Comics Kingdom lá pra ir acompanhando as atuais, né? Lembrando que as atuais são republicações já, né? Mas, enfim. E a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Porque quando começaram as republicações, eles falaram que haveria uma reformulação e tal. Então, a gente não sabe, né? Se em algum dia voltam as tiras, talvez. É possível. Não, aqui eu vi a capa aqui, eu lembrei. No livro do Marvel Vault lá. Tem uma réplica desse negócio aí do programa, mas não tem as tiras. Ah, tem. São quatro paginazinhas aqui. Aquele... Você tá falando aquele... Spider-Man Vault. Eu vi a capa, eu falei que eu já vi em algum lugar, eu lembrei que tinha na capa, eu tô com ele na mão aqui, mas acho que não é completa. Foi uma coisa essa parte. Olha só, a internet é uma coisa maravilhosa, eu achei o programa aqui. O programa tem 52 páginas. Parece que basicamente eles fizeram uma convenção. Olha pra você ver como que era diferente a magnitude das coisas antes, né? Uma convenção no hotel. Né? Ah, hoje em dia, a convenção de quadrinhos é uma coisa gigantesca. Tem uns documentários, né? Sobre o início das Comic Con, é tipo coisa de hotel. A própria... não precisa nem de documentário. Eu vivi isso aqui no Brasil. A primeira Anime Con foi no... Acho que o espaço que é a minha casa aqui foi o espaço que tinha lá pra convenção, lá no prédio da Gazeta, na Paulista. Que tinha... Era a entrada, tipo, o átrio do prédio. Tinha a convenção lá e não lotou. Pois é. Aí então, você vê agora as últimas Comic Con, a Anime Con, as... Outra parada. Outra de anime que tinha, além da Comic Anime Con, que eu esqueci. Tinha Anime Fest. Anime Friends, isso. Anime Friends tinha um zilhão, era quase Friends, duas semanas de... Anime Friends, que era quase duas semanas de... Pois é. E isso foi o quê? Foi em 2000, primeiro Anime Con. Quer dizer, foi em 99, no caso. Primeiro Anime Con lá no prédio da Paulista. Que aí você tá falando da realidade de São Paulo, né? Capital, cidade grande, mas aqui pro interior tem o circuito Anime Fest. E, assim, acontece em pátio de escola, sabe? Então, sim, não é. Mas não eu tô tão distante. Eu tô vendo aqui, é basicamente eles... Foi a primeira convenção da Marvel, olha só que interessante. 75. Só da Marvel, só pra ter... Pela Marvel. Pois é. E aí eles entregaram o programa, né, basicamente um livrinho pra galera, e lá tem algumas informações, tem tipo assim, tem mensagem do Stan Lee, tem falando sobre aniversário de 35 anos da primeira revista da Marvel, tem umas paradas aqui e tal, e quando chega nas tiras, deixa eu ver aqui, peraí, tem uma matéria sobre o Conan. Tem uma sobre o Drácula. Exatamente. Que é a que tem no Marvel Vault. Tem a lista da galera, das empresas, tipo de... esses aqui são os apoiadores da convenção, sabe? Tipo, JB Magazine, sabe? Tipo, uma loja de quadrinhos. Bom, e aí chega na parte aqui do Homem-Aranha e basicamente tem um texto falando exatamente aquilo que a gente disse. Tipo, eles fizeram em 1970 um teste, duas semanas de tirinhas, e aí como não foi publicado, eles lançaram aqui, né? E é curioso que eles falam, tipo assim, e quem sabe algum dia esse sonho se torne realidade, né? Porque era em 75 ainda, né? E as tiras, elas estrearam mesmo em 77, então foi antes. É um arco que chama The Amazing Spider-Man versus The Phantom Burglar. O Phantom Ladrão. O Ladrão Fantasma. O Burglar. São tirinhas de quatro quadros cada. Nossa, é muito texto. Eles fizeram no estilo de... Eu vou ver se eu consigo colocar no post pelo menos um print, mas eles fizeram estilo quadrinho, sabe? É muita, muita conversa mesmo, comparado com o que virou as tiras depois, sabe? Eu não sei depois se... Depois eles pegaram esse cada comentário em um quadrinho e puseram em uma tira. Tipo isso. Provavelmente não foi pra frente na época por causa de tempo, né? De desenvolvimento, deve ter sido alguma coisa assim. Aí, pra ser viável, eles devem ter simplificado, né? Deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Não só ser viável, é adaptar o formato também, né? Sim, sim. Aí tem aqui uma homenagem ao Art Simic, que eu acho que ele tinha falecido na época, falando sobre o Marvel Way. Tem foto de cada artista. Isso é muito interessante na época, né? Porque a galera não conhecia os artistas. Sim. A galera toda novinha, velho. Que legal. Muito bem. O Duffy Voland parece o Jovem Nerd. Fica o registro. Eu vi na foto aqui. Nossa, mas é realmente interessante, porque tem uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito páginas com nove fotos cada. Então dá pra você conhecer a galera toda da época. Se bem que nessa época aí o Stan Lee levava a galera pra todo lugar, né? Sim, sim. Tinha programa de rádio, ele levava, o pessoal gravava os disquinhos lá. Ainda bem que o Mônio não tá aqui, porque ele ia ficar muito chateado que eles erraram o nome do Saul Buscema. Tá escrito Saul Buscema, Buscema. O Mônio não está aqui, mas ele estava lá na época. Já estava lá reclamando. Oh, mas legal, legal, tem umas fotos, cara. Nossa, meu Deus, San Diego Comic Convention. Eu pensei que era Sandy Jr. Não, tá aqui, Marvel at the Con, San Diego, 1974. Tipo, parece a galera apresentando trabalho de escola, sabe? Tem um documentário, passou um documentário, não lembro aonde, sobre as primeiras Comic Con, chegava nos quartos de hotel lá, naquelas salões de hotel de apresentação lá, e já era. Muito bom. Não, e aqui, olha que curioso, a página 46 e 47, ela é em branco. É, tem só uma miniatura, uma tem uma miniatura do Hulk e outra do Capitão América lá no rodapé. E o título da página é Autógrafos. Ah, sim, é. Tem no Marvel, na versão que tem no Marvel Vault aqui, a quarta capa lá, sem ser a última capa, a terceira capa, no caso, lá tem uma aranhazinha pequenininha lá e tem autógrafos. Consegui. Cara, pra quem foi na época, pegou esse negócio, pegou o autógrafo da galera e tal, e tem isso hoje, o negócio virou uma raridade de um tamanho. Nossa, parabéns. Enfim, daí a curiosidade, né, do programa, da convenção. Espero que vocês tenham gostado e que tenha, de certa forma, sido talvez esclarecedor, né, que a gente tenha trazido informações que vocês não tinham sobre as tiras e tal, que é um universo aí que durou muito, é importante pra caramba e é muito desconhecido no Brasil, né? É, vai que tem gente aí que nem sabe que as tiras existem. E se acharam que era tipo, faz tempo, não publicam mais. É, e às vezes compra um encadernado novo que tá saindo, achando que é um formato de história, né, e vai pegar pra ler e falar assim, nossa, mas é muito enrolado e tal. Cara, não é pra ler. Não é pra maratonar, tira. Pra quem for comprar esse encadernado aí, tenta ler uma por dia. Entra no site que o Eric falou lá, e vai acompanhando diariamente pra vocês terem uma ideia de como que é. Exatamente, E assim, esse no encadernado nacional, né, dá até pra ler mais que uma, né, mas tipo assim, não tente ler até cansar, porque vai cansar rápido. Não maratone. Se você tentar ler até cansar, acho que você, na terceira página você já cansou. Talvez quem gosta do estilo do Bendis vai gostar, não vai achar, mas eles falaram que a história é enrolada, mas é normal. Assim, tem aquele negócio também, é semelhante com aquilo que a gente fala de se transportar pra época, pra ler e tal, se a pessoa pegar as tiras com a ideia na cabeça de, isso daqui saía um por dia e tal, talvez ela não canse tanto lendo, né? Tipo assim, o que incomodaria que é tá repetindo demais, às vezes a pessoa consegue abstrair, né? Não sei. Fica. Talvez sabendo já ajuda. Mas enfim, eu acho que é isso. Fechamos? Ou mais algum comentário? O comentário é que fechamos. Ah, então talvez se nós tivermos fechado, nós fechamos. Pode ser que a gente feche, mas não fechou. Oh, meu Deus, ele disse que vai fechar o programa? O programa está encerrando. Enfim, eu não consigo. É até para fazer de piada, vai ficando chato. Pois é. Então até mais, gente. Falou. Falou. Abraço.